Bom dia, irmãos. Curve a sua cabeça, por favor. Não vamos pedir nada ao Senhor agora. Vamos apenas agradecer. O que que você tem a dizer para Ele? O que que você tem a tirar do fundo da tua alma, do teu coração? E dizer para o Senhor em gratidão. Você já disse hoje que o ama? Você já disse hoje que Ele é a pessoa mais importante da sua vida? Deixe Deus perceber o pulsar do teu coração. Agradeça a Ele. Mesmo que você esteja passando por um momento de sofrimento, mas a palavra diz: em tudo dai graças. Deus pode fazer do sofrimento surgir uma vitória. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não peça agora, apenas agradeça. Expresse o teu amor para com Deus. Faça uma declaração de amor a Deus nesta manhã. Isso é verdadeira adoração. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Especial, Senhor, esse momento na tua presença, Pai. Como isso nos faz bem, é força para a nossa vida, é alegria para o nosso coração, é paz para a nossa alma. Na tua presença nós somos fortalecidos, reanimados, reavivados. A tua presença é santa. A tua presença é gloriosa. Se viesses a se manifestar de uma forma plena nesse lugar, nós não aguentaríamos a tua presença. Os sacerdotes na inauguração do templo em Jerusalém não puderam entrar, porque a tua presença estava tão real, tão viva ali. Mas que pelo menos um pouquinho da tua presença nós possamos perceber nesta manhã, Senhor. E que isso seja bálsamo para a nossa vida. Que isso seja conforto aos corações. Que isso seja alegria para a nossa alma, Pai. Te amamos, Jesus. Com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com todas as nossas forças. Te amamos, Senhor. Glória a Deus. Te amamos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você tem a sua Bíblia? Abra, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Essa semana que passou foi uma semana muito especial. Estivemos realizando culto todos os dias aqui, de segunda a sexta-feira. Ontem a juventude esteve aqui fazendo a sua celebração também com uma cantata de Páscoa. Mas eu louvo a Deus por essa semana que passou, onde nós falamos da última semana de Jesus antes da sua crucificação. Falamos o que ocorreu na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira. E foi uma bênção. Quantos aqui tiveram a oportunidade de estar conosco durante a semana? Se você não veio, você perdeu. Foi muito bom. Evangelho de Lucas, capítulo 24, diz: no primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. e encontraram removida a pedra do sepulcro. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus. Ficaram pasmas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que reluziam como a luz do sol se colocaram ao lado delas. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão e nesse momento os homens lhe questionaram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu enquanto ainda estava convosco na Galileia. É impreterível que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. E o verso 8 diz: então se lembraram das palavras de Jesus. Nós falamos do que ocorreu de segunda a sexta-feira, mas o que aconteceu no Shabat? O que aconteceu no sábado? O sábado daquela semana, eu creio que foi um dia tanto de um profundo silêncio, misturado também a uma certa agitação. A Bíblia não faz menção do que aconteceu no sábado, apenas menciona que, apenas dois evangelhos menciona que, tendo passado o sábado, apenas isso, dizendo que o sábado seria o dia da preparação, comentário muito rápido. Mas eu imagino que provavelmente houve uma grande agitação ali na cidade de Jerusalém, porque houve um evento muito forte que ocorreu na sexta-feira, houve um evento que mexeu com a cidade, houve a crucificação de alguém que arrastava multidões, então não foi um acontecimento qualquer. E no dia seguinte, com certeza, havia um burburinho na cidade, haviam comentários de boca em boca sobre o que ocorreu, comentários de toda a ordem. Imagina se fosse nos dias de hoje, como estariam os Facebooks de muitos, os diversos comentários que estariam ali acerca do que ocorreu no dia anterior. Afinal, aquele que muitos consideravam profeta, o Messias, ou o homem simplesmente usado por Deus, agora estava morto. Então havia muitos comentários. Por outro lado, a elite religiosa composta pelo sumo sacerdote, pelos sacerdotes, escribas, fariseus, mestres da lei, saduceus, aquela cúpula religiosa, aqueles homens muito apegados à lei, estavam se sentindo aliviados e certamente estavam comemorando vitória, porque Jesus os incomodava. Jesus era alguém que criticava aquela elite religiosa e criticava a religiosidade, então eles estavam comemorando. Também os discípulos, os seguidores de Jesus, que não eram só aqueles agora 11, porque Judas havia se suicidado, mas haviam outras pessoas, homens e mulheres, que creram em Jesus, que seguiam a Jesus. Então esses discípulos e seguidores de Jesus estavam numa profunda tristeza, estavam numa situação de incerteza, de medo. Afinal, o mestre estava morto. Havia também, amados, não só essa agitação. Você concorda comigo que provavelmente houve tudo isso acontecendo ali naquela cidade em Jerusalém? Mas por outro lado, havia também um profundo silêncio. Naquele sábado não houve milagres. Naquele dia ninguém foi curado, ninguém foi liberto. Não houve manifestação do poder de Deus na vida das pessoas. Ninguém ali foi abençoado. Por não ter sido abençoado, não havia motivo de louvar a Deus naquele dia, porque não houve milagres, não houve sinais e prodígios, não houve manifestação do poder de Deus ali. E por que que eu estou dizendo tudo isso a respeito do sábado? Porque nós não tivemos o nosso culto aqui no sábado, para comentar sobre ele. Eu comento porque, amados, há muitas pessoas vivendo suas vidas exatamente como foi nesse sábado fatídico. Há muitas pessoas que vivem como se Cristo estivesse morto, sepultado. Alguns ainda continuam vivendo apenas de uma forma religiosa, o que tanto Jesus criticou, acreditando que apenas seguindo ritos, cerimônias, elas estarão assim servindo a Deus e conquistando o seu lugarzinho no céu, apenas vivendo as tradições, sem encaixar nisso amor, reverência, comprometimento. Simplesmente são pessoas religiosas, são pessoas legalistas. Como também há pessoas, alguns, que veem Jesus apenas como um empecilho para as suas consciências, porque Jesus as incomoda, porque Jesus revela as obras das trevas que elas praticam. Elas podem até serem religiosas, elas podem estar até dentro de igrejas, mas cujas obras são obras das trevas, são obras ocultas, e vivem como se Jesus estivesse morto, porque assim as suas obras não são reveladas, porque Jesus as incomoda, Jesus as confronta. Outros comentam e opinam sobre Jesus. Eu digo isso não só no contexto cristão, mas no contexto do mundo em si, das pessoas. Outros comentam e opinam sobre Jesus, e tem toda sorte de comentário. Você entra na internet, você vai ver vídeos, você vai ver uma série de publicações acerca de opiniões sobre Jesus, de comentários sobre Jesus, mas pessoas que comentam sobre Ele, mas não querem nenhum compromisso com Ele, apenas falam a respeito, como na cidade, de boca em boca se falava do ocorrido, mas quantos realmente o seguiam, quantos realmente criam nele? Mas os comentários são gerais. Hoje até há publicações sobre Jesus para o lado empresarial, para o lado de liderança, olham para Jesus como um excelente líder, e tem publicações a respeito disso, estão comentando sobre Jesus, mas não querem compromisso com Ele. Como também nesse quadro existem os seguidores de Jesus, existem aqueles que ainda vivem em profunda tristeza, incerteza e medo na sua alma, no seu coração, aqueles que ainda têm dificuldades para entender as Escrituras, aqueles que ainda têm dúvidas, que ainda estão latentes em seu coração e impedindo esta pessoa de crer, como também os seus corações mantém ainda Jesus sepultado, crentes que ainda vivem um eterno sábado. Mas eu tenho uma boa notícia nesta manhã, porque, amados, a história não terminou no sábado. O sábado não foi um ponto final, o sábado foi apenas um ponto e vírgula. Na verdade, Deus estava começando um novo, a escrever um novo capítulo no livro da graça de Deus, cujo título é: Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Se fosse hoje em dia, seria hashtag Jesus ressuscitou. Essa é a boa notícia, porque muitos ainda vivem no sábado. Nós somos o povo do domingo, nós somos o povo da ressurreição, nós somos o povo que crê num Cristo vivo. Tanto que o próprio Senhor Jesus disse em Apocalipse 1, versículo 17 e 18, Ele disse: não temas, eu sou o primeiro e último, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Irmãos, a quem nós temos buscado? A quem nós temos servido? A um Cristo morto ou a um Cristo vivo? É muito importante respondermos a esta pergunta. Sabe por quê? Porque dependendo da resposta, nós vamos determinar o tipo de fé que nós temos cultivado, como também a qualidade de vida espiritual que nós temos vivido e experimentado. É importante respondermos a esta pergunta. E eu louvo a Deus pela casa de Deus. Sabe por quê? Asaf, que foi um dos líderes de louvor do templo, ele escreveu o Salmo 73. Você já leu o Salmo 73? O Salmo 73, ele é um salmo de questionamento. Ele começa com o seu coração cheio de dúvidas e questões acerca da prosperidade do ímpio. Ele começou a se comparar ao ímpio, e ele percebe o seguinte: o ímpio faz o que faz e prospera, parece que a vida dele está sempre numa boa, parece que tudo dá certo para ele, e eu que sirvo a Deus aqui, eu fico nessa situação difícil, eu não consigo ter a mesma prosperidade, eu não consigo ter a mesma tranquilidade. E ele disse que ele quase saiu do caminho do Senhor por causa desses questionamentos. Quase que ele sai da presença do Senhor, porque ele começou a dar crédito a isso e dizendo como que não vale a pena servir a Deus. Se quem não serve parece estar em melhor qualidade de vida do que eu, por que eu vou continuar a servir a Deus? Então a primeira parte do Salmo 73 é todo esse questionamento, até quando chega em um determinado versículo que ele diz: até que entrei na casa de Deus e então compreendi. Sabe por que é importante nós estarmos reunidos na casa do Senhor? Porque é importante os cultos que nós realizamos a Deus, não só para termos a oportunidade de adorar a Ele, de expressar nossa gratidão, nosso louvor, mas principalmente para nós compreendermos a vontade de Deus, amados. Porque na casa do Senhor a palavra de Deus é pregada, e quando nós compreendemos a palavra de Deus, nós passamos a ter uma referência divina para entender como precisamos pensar acerca da vida. E aí você lê a partir desse versículo, Salmo 73, você vai ver então ele encontrando respostas. Deus fala com ele, a palavra de Deus entra no coração e responde aos questionamentos, e ele então muda a sua forma de pensar e ele se firma ainda mais na presença do Senhor. Por quê? Porque ele passou a entender, a compreender a palavra de Deus. Por isso é importante nós respondermos a esta pergunta: a quem nós temos buscado? Quem é o Jesus que nós cremos? Morto ou vivo? Porque isso vai determinar o nosso tipo de fé e a nossa qualidade de vida cristã, de vida espiritual. Eu vejo às vezes muitos cristãos vivendo uma vida aquém, vivendo uma fé ainda pequena, vivendo uma vida quase que ou se arrastando ou marcando passo no avanço espiritual, não progridem, não crescem, não amadurecem, talvez porque estejam buscando um Cristo morto, impotente, incapaz, pequeno. Vá comigo em Mateus capítulo 27. Você está em Lucas? Volte um pouquinho, vá ao primeiro evangelho, Mateus capítulo 27, e vamos ver o que acontece com aquele que crê num Cristo morto. Mateus 27, a partir do versículo 45, diz o texto: então profundas trevas caíram por sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde daquele dia. Você sabe que às 3 horas da tarde foi quando Jesus entregou o seu espírito, ele estava ainda na cruz. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Mas alguns dos que ali estavam, ao ouvirem isso, comentaram: ele chama por Elias. Sem demora, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de um caniço, ergueu-a até Jesus e deu-lhe a beber. Entretanto, Os outros o censuraram: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Então Jesus exclamou uma vez mais em alta voz e entregou o Espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados, e deixando as sepulturas, logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas. E aconteceu que o centurião e os que com ele vigiavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, foram tomados de grande pavor e gritaram: é verdade, este era o Filho de Deus. Estavam presentes várias mulheres observando de longe, eram discípulas que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servirem, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Quando Jesus morreu, você observou aqui que o centurião disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Ele disse era. Por que ele disse era? Porque ele achou que a morte acabou com tudo. Ele era o Filho de Deus. E tem pessoas, amados, que vivem exatamente como se Jesus estivesse morto. Tem Jesus como aquele que era e não como aquele que é. E a palavra de Deus nos mostra, o Senhor Jesus mesmo se revela, lá em Apocalipse 1:8, ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. O autor aos Hebreus diz lá no capítulo 13, no verso 8, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Jesus não era, Jesus é. Por que ele é? Porque ele está vivo. Se você hoje pudesse ir até Jerusalém, até a Terra Santa, e visitar o sepulcro, ou o provável local onde Jesus foi sepultado, você pudesse ver os ossos de Jesus, você poderia dizer: ele era. Mas pode ir lá, você não vai encontrar osso nenhum, porque ele ressuscitou, ele foi assunto aos céus, um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus é, Jesus é, ele está vivo, amados. O nosso Cristo está vivo. E é possível ainda assim haver crentes que depositam a sua fé num Cristo morto, inerte, inoperante, impotente, e que era. Que esse não seja o seu caso, que nesta manhã você tenha a compreensão dada por Deus, para sair daqui hoje com a sua mente renovada e entender: apesar das angústias, das lutas, das aflições, dos problemas, eu creio num Cristo vivo que pode todas as coisas, um Cristo que muda a minha vida, a minha história e que me garante uma eternidade. Não abaixe a sua cabeça, meu irmão, não desista, não pense em desistir, você serve ao Cristo que é. Ele é o Senhor, ele é o Salvador, ele é aquele que tem o nome mais poderoso, o nome que está acima de todo nome, o nome que é tão poderoso que a Bíblia diz que todo joelho há de se dobrar diante dele, seja no céu, na terra ou debaixo da terra, e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é. E você carrega em sua vida esse Cristo. Veja que quando Jesus se encontrava morrendo, o versículo 43 diz: houve escuridão sobre a terra. E ainda tem pessoas andando em escuridão. Ainda tem pessoas que não deixaram a luz de Cristo irradiar sobre a sua vida, iluminando o seu caminho. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas ainda na escuridão, por quê? Porque creem num Cristo morto, ainda não se despertaram para isso e ter a sua fé reavivada, na certeza de que ela não vai ficar desnorteada em meio a tantas indicações que o mundo nos mostra, porque ela tem a indicação segura da palavra de Deus, ela tem a Jesus que tem este interesse de nos guiar a toda verdade. O versículo 46 disse que Jesus clamou: Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? E quantas pessoas hoje, quantos crentes, quantos seguidores de Jesus estão ainda clamando dessa forma? Estão ainda se vendo desamparadas? Quantos de nós aqui já não fizemos esta pergunta em oração? Se sentindo abandonado pelo Senhor, desamparado por Deus, sozinho na luta. Este é o sentimento que vem para quem crê num Cristo morto. Porque se você crê que Ele está vivo e Ele é, você vai acreditar que você não está sozinho, você não está desamparado. O Senhor tem promessas que dizem para nós que Ele nunca vai nos abandonar, Ele nunca vai se esquecer da gente, Ele nunca vai deixar a gente de mão. Esse é o Cristo que nós cremos. O versículo 48 diz que deram a Ele vinagre para beber. E quantas pessoas ainda vivem uma vida amarga, uma vida azeda, uma vida, amados, de murmuração, sabe, cristãos que só veem dificuldades em tudo, só veem negativamente as coisas. Por quê? Porque o coração está mergulhado, como estavam aqueles discípulos no sábado, com medo. E medo produz incertezas, medo produz ansiedade, medo produz murmuração. Só enxerga o negativo, só enxerga o impossível, e acaba a vida ficando amarga, sabe? Está tudo bem, nunca está bem. Mas veja o que acontece com quem crê no Cristo vivo. Pule para o capítulo 28 de Mateus, versículo 1. Tendo passado o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, no caso domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. E eis que aconteceu um forte terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao túmulo, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. E o anjo tinha o aspecto de um relâmpago, e suas vestes eram alvas como a neve. Os guardas foram tomados de grande pavor e ficaram paralisados de medo como mortos. Contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e lhes anunciou: não temais vós, sei que vieste ver a Jesus que foi crucificado, mas aqui ele não está, foi ressuscitado, como havia dito. Vinde e vede vós onde ele jazia. Ide, caminhando depressa, e anunciai aos seus discípulos: ele ressuscitou dentre os mortos e está seguindo adiante de vós rumo à Galiléia. Lá o vereis, atentai para o que eu vos disse. As mulheres abandonaram o túmulo correndo, amedrontadas, mas com grande júbilo, e foram imediatamente anunciá-los aos seus discípulos. De repente, Jesus veio ao encontro delas e as saudou: alegrai-vos. Elas se aproximaram dele, jogaram-se aos seus pés, abraçando-os e o adoraram. Então Jesus lhes declarou: não temais, ide e dizei aos meus irmãos que sigam para a Galiléia, lá eles me verão. Pule para o 16, por favor. Os 11 discípulos rumaram para Galiléia em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Veja no versículo 2 que aquelas mulheres estavam indo para o sepulcro para encontrar um corpo, para encontrar Jesus morto. Levavam ervas aromáticas, perfumes, para fazer o embalsamento do corpo de Jesus, segundo a tradição. estavam ali para fazer um sepultamento definitivo do corpo daqueles que ela amava, daqueles que ela creram, daquele que elas tinham acreditado e depositado a sua fé. Porém, quando elas vão até aquele local, elas encontram a pedra removida. Amados, quem serve a um Cristo vivo, tem na sua vida todos os obstáculos removidos. Há obstáculos na nossa vida que se levantam, dificuldades, problemas. Muitas das vezes o diabo quer se colocar como barreira na nossa vida, mas nós temos um Cristo que remove o obstáculo. Nada pode impedir o teu avançar, nada pode impedir o teu prosseguir, porque o Senhor é poderoso para remover, para derrubar muralhas, seja o que for, Ele perfeitamente desembaraça o nosso caminho. Esse é o Cristo vivo que nós acreditamos. Quem crê em Jesus que é vivo, não temos obstáculos. Quem nos removerá a pedra? Elas perguntavam, e quando chegaram lá, a pedra já estava removida. Quem sabe hoje você está orando aqui e você vai encontrar pedras removidas na sua vida amanhã, nesta semana. Eu não sei, mas eu sei que Ele pode. Eu sei que Ele remove. Ele remove obstáculos. No versículo 8, diz que grande alegria penetrou os corações delas e dos discípulos. Quem crê num Cristo vivo, amados, tem a alegria do Espírito Santo na sua alma, porque Ele tem o Espírito Santo habitando o seu coração, e um dos elementos, um dos frutos que o Espírito produz na nossa vida se chama alegria. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós temos a alegria do Senhor. Podemos até não estar alegre por causa de um problema, de uma angústia, temos emoções. Todo crente pode ficar triste, porém ele não é triste, é diferente, porque ele tem a alegria do Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força. Então quem crê num Cristo vivo não se entrega. Ele está triste agora, durante a noite ele pode estar chorando com tristeza, mas a Bíblia diz que a alegria vem pela manhã. Sempre temos a esperança de experimentar a alegria de Deus quando mais nós precisamos. Quem serve a um Cristo vivo, tem júbilo na sua alma, tem uma alegria sobrenatural. Ela não depende das circunstâncias, porque muitas das vezes as circunstâncias produzem a tristeza, mas a nossa alegria vem do céu, a nossa alegria vem do coração de Deus. Os discípulos, diz a Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, que eles estavam em perseguição, eles estavam enfrentando grandes lutas, mas a Bíblia diz que eles transbordavam de alegria do Espírito Santo. Então veja, amados, nós temos o Espírito de Deus habitando em nós, e Ele produz esta alegria. Não é apenas do porquê eu estou falando aqui, porque é uma realidade espiritual que está ao alcance daquele que crê no Cristo vivo. Também aqui no versículo 9, diz que abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Quem crê num Cristo vivo tem sempre um louvor nos seus lábios, tem sempre o desejo de adorar. Nós somos levados a adorá-lo, tem sempre um motivo de gratidão a Ele, sabe? Abre a sua boca, não apenas para se lamentar, para murmurar, mas para louvar ao Senhor. Senhor, eu não estou nem entendendo porque eu estou passando por isso, mas eu já te louvo antecipadamente pela vitória. O crente é assim, ele vive pela fé, e o viver pela fé faz com que nós já agradeçamos antecipadamente. Deus se agrada disso, amados. Você está na luta, mas você já está agradecendo a vitória lá na frente. Por quê? Porque você crê que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Então é importante crermos no Cristo vivo, para que haja sempre louvor em nossos lábios. Aconteça o que acontecer, como ocorreu com Jó, aconteceu uma desgraça na vida de Jó, mas Jó, mesmo na desgraça, foi capaz de dizer: louvado seja o nome do Senhor. Olha a qualidade de fé, porque ele cria num Cristo, num Deus vivo. Jesus ainda não tinha se revelado no tempo de Jó, mas ele cria num Deus vivo. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Por isso ele foi capaz de suportar pelo que ele passou, que eu espero que nenhum de nós venhamos a passar, amados, porque foi terrível. Perder filhos, perder todos os bens, perder a saúde. Só tinha vida. O diabo se levantou de uma forma cruel. Mas Deus estava com Jó. E ele cria que Deus é um Deus vivo. Essa é a diferença. Quem não crê no Cristo vivo, se entrega, pede a morte. Você já ouviu algum crente orando, pedindo a Deus para morrer? Eu já ouvi. Talvez hajam pessoas aqui que já oraram, já pediram a Deus isso, que o peso era tão grande. Ou quem sabe hoje você está vivendo um drama tão grande, você está pedindo a morte como alívio. Como alívio. Creia no Cristo vivo, meu querido, que você vai superar, você vai vencer, você vai ter as forças necessárias para passar por esse vale da vida. A Bíblia chama de leve e momentânea tribulação. Diga, é leve e é momentânea. Talvez você diga, pastor, é pesada e parece que está demorando. Parece que a gente quer se ver livre logo. A gente não aguenta. Momentos de dor é um momento que a gente não quer na nossa vida. Mas é onde, amados, a graça de Deus mais se revela. Porque a Bíblia diz que quando você se sente fraco, é onde o poder de Cristo se manifesta para você ficar forte. Para você se fortalecer, se levantar, se erguer e perceber que realmente você serve ao Cristo Todo-Poderoso. Não se entrega, não. Peça a Deus vida. Ele diz que Ele nos dá vida em abundância. Deixa a morte para o tempo que Deus quiser te levar. Mas enquanto Deus te dá fôlego de vida, Ele está com você para caminhar. Enquanto você peregrina sobre essa terra, você não vai ficar desamparado, meu querido. No versículo 18 e 19, Jesus disse que havia dado a eles autoridade espiritual. Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e da terra, ide, portanto. É como se Jesus estivesse dizendo: eu tenho autoridade do Pai em mim e eu estou repassando para vocês. Eu estou dando esta autoridade espiritual para que vocês possam ir e fazer discípulos de todas as nações. Quem crê no Cristo vivo é capacitado para levar esta mensagem para o mundo, amados. Essa mensagem de esperança, essa mensagem de vida, essa mensagem de que a pessoa que está longe de Deus, ela tem a chance de receber a graça do Senhor e ter a sua vida transformada assim como a sua foi. Jesus está nos dando uma missão. Quem crê no Cristo vivo não se cala, mas testemunha com a sua vida que Jesus está vivo de verdade. Se as pessoas olharem para o seu viver, vão enxergar quem? Um Cristo vivo ou um Cristo morto? Vão ver em você o poder de Deus ou um sábado? Pense nisso. Quem serve a um Cristo vivo não aguenta dentro de si. Ele vive o Evangelho. Ele não apenas fala do Evangelho. Porque não adianta a gente falar do Evangelho se nós não vivemos o Evangelho. O viver o Evangelho é muito mais forte. Você não precisa nem dizer nada, as pessoas leem o que está na sua vida e percebem que Jesus é eficaz e percebem que Jesus faz a diferença, e elas vão olhar para a vida dela e vão ver que elas estão totalmente oposto ao que você tem experimentado, e elas vão querer esse Jesus que você tem. Entende, amados? Entende porque tem muitas pessoas que perguntam para você do nada: vem cá, você é crente? Por que perguntam? Porque estão vendo alguma coisa em você. Estão vendo alguma coisa em você. Eu e você somos chamados para levar esta mensagem de esperança ao coração daqueles que estão perto da gente. Que bom que a igreja não está só aqui na Avenida Teixeira de Castro 312. Que bom que a igreja tem vários endereços. Você vai sair daqui há pouco por aquelas portas e você vai para o seu endereço, e é ali que Deus quer te usar. Amanhã você vai para o seu trabalho, que é um outro endereço, e ali Deus vai querer te usar. Esteja pronto para anunciar esse Cristo vivo com a sua vida. E para encerrar, o versículo 20, ele prometeu: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Toque a sua vida e diga: eu não estou sozinho. Diga de novo: eu não estou sozinho. Você pode olhar para quem está aí pertinho de você e dizer: você não está sozinho. Não está. Se ele tivesse morto, você estava condenado a caminhar sozinho. Mas ele prometeu: estarei convosco todos os dias. Mas Jesus foi assunto aos céus, pastor. Sim, mas ele enviou o Espírito Santo. Você não está sozinho, irmão. Entende agora porque ele é também é chamado de Emmanuel? Ele é Deus conosco. Não temas, porque eu sou contigo. Já dizia Isaías: não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te protejo e te sustento com a minha mão direita fiel. Aí, por isso a Bíblia diz: se Deus é por nós, entende por que Davi venceu Golias? Ele não foi na força da sua mira de lançar uma pedra com uma funda. Ele foi no nome do Senhor dos Exércitos. Deus era com Davi. O problema é quando Deus não está. E Deus não está porque simplesmente ele se retira, simplesmente é porque nós o abandonamos. Por isso, queridos, se você entrou aqui hoje crendo num Cristo morto, buscando um Cristo morto, quem sabe você entrou aqui sem expectativas nenhuma. Quem entra num culto sem expectativa nenhuma está servindo a um Cristo morto, não vai fazer nada, está vivendo um sábado na sua vida. Mas nós somos o povo do domingo. Amém. Nós somos o povo da ressurreição. Por isso a igreja passou a observar o domingo, e hoje, nesse chamado domingo de Páscoa, estamos celebrando a vitória de Jesus sobre a morte. E a Bíblia diz que aquele que ressuscitou, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vós. Então essa é a vitória que Jesus conquistou para nós. Essa foi a vitória sobre o mundo, essa foi a vitória sobre Satanás, e por isso ele nos deu esta autoridade, para nós também vencermos e ultrapassarmos todo e qualquer obstáculo na força do Cristo vivo. Se você entrou aqui hoje pensando num Jesus morto, impotente, inerte, inoperante, sai daqui com uma nova mentalidade. Sai daqui da mesma forma como Asaf, que saiu da casa de Deus porque ele passou a compreender: agora eu entendo. E é interessante que a própria Bíblia mostra que depois da ressurreição, os discípulos compreenderam as Escrituras. Que Deus nos dê esta graça de compreendermos sempre a palavra do Senhor nos nossos corações. E qualquer pensamento contrário será rechaçado, porque você tem os elevados pensamentos de Deus, conduzindo a sua vida e alimentando o seu espírito. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar e vamos celebrar a ceia do Senhor.